se divertir com as crianças da comunidade, retribuir cada gesto de felicidade, navegar nesse oceano sem fim, desfrutar cada momento, tintim por tintim. Pra dama que te ama, o melhor poema, da soma da vitória, o melhor esquema, que vem a solução pra superar o problema. Celebrar com a família vale a pena, batucada, vitrola ligada, da risada. Vida é curta, curta vida, camarada, ir além, fazer o bem, ficar registrado, se organizar pra construir um legado, eu tô ligado. Cada momento desfrutar, tudo que eu tenho eu amo e quero mais um pouco pra amar. Desfrute a felicidade, preserve verdadeiras amizades, esteja de bem com a vida, eu disse de bem com a vida. Desfrute a felicidade, preserve verdadeiras amizades, esteja de bem com a vida, eu disse de bem com a vida. De bem com a vida, preserve seus amigos e suas amigas, preserve sua vida, se sua felicidade é um amor de verdade, então fica à vontade, vai e abraça, se não, a oportunidade passa, a dúvida te embaraça, o clima embaça, ultrapasse tudo que é ultrapassado, viva o presente, esqueça o passado, lembre-se só do aprendizado, escreva sua história, conquiste seu reinado, guarde na memória momentos que devem ser guardados. Não deixe que a vingança se torne um fato consumado. Se liga, amar é bom e amo muito essa vida sem briga. Essa é minha contribuição, levante a mão, hoje é dia de celebração. Desfrute a felicidade, preserve verdadeiras amizades, esteja de bem com a vida, eu disse de bem com a vida. Desfrute a felicidade, preserve verdadeiras amizades, esteja de bem com a vida, eu disse de bem com a vida. Baixa eu chegar já, que o assunto é celebrar. Os vira-lata na pista hoje vão ter que colar, na febre de tirar um barato e reencontrar quem é. Os de fé, os loucos que sabem o que quer, os que quer gastar um qualquer no rolê, na moral. Lá na casa do tipo a carne já tá no sal, as brejas tão zero grau e a raça já se envolveu com as belas que chegaram com os camarada meu. Cada um faz o seu, sem conversa atravessada, os maloqueiros só quer ouvir um som e dar risada. Sem cara amarrada, porque motivo não tem, a gente ganha pouco, mas se diverte bem. Vem que vem, debaixo de um sol de 40 graus, fazer guerra de bexiga com água no quintal, junto até o final, até o dia acabar, pra curtir com os lado a lado, porque a cara é cerebral. Opa. Desfrute a felicidade, preserve verdadeiras amizades, esteja de bem com a vida, eu disse de bem com a vida. Desfrute a felicidade, preserve verdadeiras amizades, esteja de bem com a vida, eu disse de bem com a vida.